3600, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Informa baixada e travada. Aguarda de repouso, então, 3600. Via Alfa, Juliette, Terremota 1-2 do pátio principal. Alfa, Juliette, Bruno 2, boa noite. Então, 3600, check 3, pouso. Tá checado, 3600. 3600, pouso autorizado, cabeceira no 0, vento no 60 grau, 5 nós. Pouso no 0, 3600. Solo 30, libera direita, táxi via Alfa, Juliette, a terremota 1-3 do pátio principal. Alfa, Juliette, 268, pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado Aracaju, nível de voo 230, via Golf 677. Subida será Pouca Transição Aracaju, com a primeira curva à esquerda, após a decolagem, cabeceiro no zero. Código transponder é o 5152 e o controle em 119, decimal corrigindo, 120, decimal 8. Autorizado 230 para Aracaju, via Golf 677. Decola da piscina 0, primeira curva à esquerda, na saída Pouca Aracaju. 5152 transponder, 208, controle, eu vou 1868. Correção para puxar estacionamento, 1868. Correção para puxar estacionamento, vou 1868. Torre Salvador, muito boa noite, o Chanel 6258. Chanel 6258, continue a aproximação, informe trem de pouso baixado e travado. O vento no aeródromo, 150 graus, 6219. Afirmativo, informará trem baixado e travado. O Chanel 6258. Travou o Chanel 6258. 6258, pouso autorizado, cabeceiro 1-0, vento no 50 graus, 6-2-9. Afirmativo, livre pouso no 1-0, 6258. Chanel 6258, solo ao 37, libera a direita, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 05. Libera a direita, Alfa Juliette, portão 05, Chanel 6258. Salvador, boa noite, senhor. Azul 2713. Azul 2713. É, e qual é a sua posição? Está passando Duna, já interceptando a final da 190. Gente, só um baixado de travado, vento não com 0 graus, 619. É, o senhor já avisou com o campo? Que, irmão? É porque pela minha visualização está um pouco desalinhado, tá ok? Ah, tem uma vez, é, a curva foi um pouquinho fechada, já tem um lugar dentro, tá? Gente. Oi, Salvador 6258, reporta que não tem o sinal para ingresso no seguinte. Gente, vamos aí, Fraero. B7 no 3, baixou e travou? Afirmo, baixado e travado 2713. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 40 graus 5927 no 3. 1 no 3, give pouso. libera a direita. Táxi autorizado, alfa, quilo, para o pátio 3. No pátio 3 fica atento aos sinalizadores. Pelo meu sistema, posição prevista é a 3 Lima. Ah, positivo, então livrou, vai prosseguir, vai ingressar no prédio 3, previsão 3 Lima, atentando ao sinalizador. Obrigado. Salvador, boa noite, azul 6908, estabilizou na Zona LS. 6908, check trem. Bom lugar. Baixar a travada. 6908, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 50 graus, 49. Livre pouso 10, 6908. C908, Solos 48, libera direita, táxi autorizado, Alfa, Juliette, portão 01, no pátio principal. Libera direita, Alfa, Juliette, portão 01, azul, 6948, na sua escuta. Voador Gol 1868, solicita o acionamento na presente posição e posterior pushback, ok? Te aguardo, o acionamento na posição está autorizado, aguardando para o push. Sim, está autorizado o acionamento na posição, puxando quando pushback. Caso 6908 na escuta. Na escuta. Mantém a posição antes da Juliette, só um minuto. Antes da Juliette, 6908. Acionado na presente posição, para o pushback. Gente, só mais alguns segundos para o pushback, só um minuto. Gente, agora. Autorizado no 868, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, no 868. Thank you. 868 com 176 a bordo, 1,50 de autonomia, alterna Salvador para o táxi. Táxi à direita, via Índia. Ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem. O ajuste 10 no 4. Utilizado à direita Índia, ponto de espera chama pronto, voo 1868, 1014. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 150 graus, 07 nós. Livre alinhar e decolar, pistão no zero, voo no 868. Decolado 02, controle agora 120 decimal 8, tem um bom voo. 208, boa noite, 1868. Salvador. Boa noite, é o Gol 9098, estabilizado ILS 90. Boa noite, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarda autorização de pouso, pista 1-0. Aguarda, Gol 9098. Gol 1098, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 140 graus, 07 nós. Autorizado pouso, Gol 1098. Salvador, Gol 1972. Está 3 milhas e meia do externo. Visual com o campo. Gol 1972, boa noite. Tráfego já avistado, número 2 para pouso. Continua a aproximação e aguarda a pista livre. Continue agora, Gol 1972. Solo 098 no solo 08, libera a direita, chama solo 121 decimal 1. 1211, Gol 1098. Gol 1098, boa noite, prossiga via Alfa e Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, Gol 1098. Número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Aguarda pista livre, 1972, continua. O Gol 1972, pista 10 liberada, o vento 140 graus, 05 nós, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, Gol 1972. 9972 no solo Zuno 1, libera a direita, chama solo 121, decimal 1. Direita 211, boa. O 972 livrou. Voo 1972, boa noite, prossiga via Alfa, primeira esquerda, Kilo, pátio 3, remota 1, Lima. Alfa, Kilo, 1, Lima, pátio 3, voo 1972. O vento 130 graus, meia dúzia de nós, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, pista no zero, voo 1172. Uno 172 no solo, Uno 3, direita, solo 121, decimal 1. 211. Solo, boa noite, gol 1172. Gol 1172, boa noite, prossiga táxi via Alfa, primeira esquerda, Kilo, pátio 3, remota 1, Romeu. Alfa, Kilo, pátio 3, Uno Romeu. TAM 3891, boa noite, tráfego avistado, o vento 140 graus, 05 nós, em livre pouso, pista 10. Livre pouso 10, TAM 3891. Verde Azul, estabilizado, localizador, final 7 milhas na sua escuta. Dois, boa noite, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Sim, tá aguardando a autorização, prossegue com a 062, Deus. Então, 3891 no solo aos 18, libera a direita, chama solo 121 no decimal 1. Direita da zona 1, 3891, boa. Olá, Salvador, boa noite, tá 3891. Então, 3891, boa noite, prossiga táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 2, então 3891. Tem a 2, o vento 140 graus, 07 nós, autorizado pouso, pista 10. Certo, livre pouso 104062 de azul. Solo aos 21, libera a direita, chama solo 121, decimal 1. Libera a direita, 2114062. Solo Salvador, muito boa noite, azul 4062, livrou na sua escuta. 4062, boa noite, prossiga da Alfa e Kilo, pátio 3, remota meia dúzia, Lima. Posição meia dúzia, Lima, 4062, azul.